ponto alto. Já está 95, obrigado. É 45. Azul 2591, dê passagem ao Embraer da companhia, ingressando na Alfa, após que segue o mesmo até o ponto de espera da Golf, lá a torre 18 decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Aí você dê passagem ao azul que vai ultrapassar pela esquerda, o mesmo segue a cauda, no ponto de espera 718, 2591. Afirmo, seguindo via aquilo. Via aquilo? Eu não encontro esse livro, aguarde. Voo no 645, vento 260 graus 01 nós. Pouso autorizado, pista 22. Autorizado. Salvador, Pulseira 2092 na Golf, ponto de espera pronto. Pulseira 2092, mantém o ponto de espera da Golf. Mantém. O 1166, escuta? Quebrou o gol, não no 66. Muito obrigado, gol, não no 66. É, permanece na chave? Afirmo, mantenha a posição e chame o sol, eu no 21 decimal 11. Permaneceu, 21, grato. Direct Tango Zulu, assim que o segundo, ou melhor, assim que o ATR livrar Kilo e Alfa, ingressa na Alfa, Kilo até o Pat 3, atento ao sinalizador, quando lá. Salvador, chamei 6201. Bom, 1166, escuta. Afirmativo. 1166, segue via parte 1, portão 9. Parte 1 pro 9, bom, 1166, grato. Chamei 6201. Oi, chamei 6201. Boa noite, informação Zulu, número 2 para a cópia, prepara Dael, Leda e Rumi. É a Zulu, eu sou ciente, Dael, Leda e Rumi, aguardo cópia, obrigado. Falou no 645, ligou na sua escuta, boa noite. No 645, boa noite, segue via Índia, portão 2, parte 1. Via, portão 2, parte 1, obrigado, 645. Eu continuo a aproximação, aguardo a autorização para pouso, ajuste no 091. Vou no 091, aguardo, Eco Zulu na renda. Pesino na remota, 12, aguarda. Guarda na sua. Azul 4206, pronto, cópia. Azul 4206, autorizado Recife, Jeper Zulu 17, nível 350, decola da 28, mantém pro até 2500 pés, após curva direita, no perfil de saída Aron, transição Caju, aciona 5170, controle 120, destino 8. Quatro 206, cotejamento correto, reporta para pushback acionamento. Três 894, solo 38, libere à esquerda, na Delta, chame solo 121 decimal 1, antes de entrar na taxi alfa. Livra na Delta 211, antes de livrar na taxi alfa. Na pergunta, autorizada a posição, né? 2231, negativo, aproximadamente 5 minutos, aguardando o transporte de enfermo, pousar para taxiar a retaguarda. Relativo, aproximadamente 5 minutos para a Delta 231. Tango, Eco, Zulu, November, vento 250 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista 28. Pouso autorizado, pista 28, Eco, Zulu, November. Portão 3, bate principal. Alfa, Juliette, portão 3, pátio principal, tá 3894. Oxenai 6201, pronto, Nobia. Pronto, 4. Oxenai 6201, autorizado Galeão, via UP November 857, após Mulsul, nível 360. Decola da 28, mantém pro até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Irume, aciona 5163, controle 120, decimal 8. Oxenai 6201, autorizado 360 para o Galeão, via uniforme November 857, até a posição Pouso, decola da pista 28, mantém a proa até 2500 pés, curva esquerda da Oleda Irume, transponder 5163, controle de saída 1208. Oxenai 6201, no cotejamento correto, no portão 4, reporta para pushback e acionamento. Então, pushback e acionamento, obrigado. Pirata. Uau. Para pushback e acionamento, 1869 da Rua, tá no 612. Mono 869, número 2, no setor, aguarda. Previsão? 5 minutos de previsão, menos até. Tango, Eco, Zulu, November, Solos 4-1, reporte vista livre. Gente, pioneiro 1-2, mantenha a posição. É a posição, pioneiro 1-2. Fala, Barão 211, Eco, Zulu, November. Pioneiro 1-2, vento 270 graus, 03 nós, decolagem pista 28 autorizada. Autorizada decolagem, pioneiro 1-2. Eco Zulu November, boa noite, segue via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, Lima Mike, reporta na Quebec. Alinha e mantém a pistão na zero, pista 28. Confirme, né? Força aérea 272, faça um check rádio, por gentileza, tá muito chata a informação. 3, mantenha 2 no pé. Ah, nós estamos Vitor Mike Charlie aqui, ok? Porém, gente, porém, a operação é instrumento, esse não é meu no capítulo 3. Positivo, obrigado. Juliette Tango Zulu, autorizado TAP, reporta para ingresso no pátio principal. Procedimento, chama a torre salvadora em 118.95. 1895, boa noite. Boa. Tá alinhado e pronto? Gente, mantenha a posição e aguarde para decolagem. Oi, muito boa noite, Oxenai 6143, já avisou com o aeródromo, estamos aqui na proa do 3645 milhas para ele. Tenta Sené 6143. Eu estou com tráfego no visual, continua a aproximação. Reporte baixar travado. Confirma, reportar baixar travado. Afirma, aguardando pista livre. Ok. Controle Salvador, boa noite. O Pioneiro 1-2. Pioneiro 1-2, boa noite. Contato radar na decolagem de vigilância. Sobe via, o Pioneiro 1-2. Pioneiro 1-2, acione código 5157. 5157, o Pioneiro 1-2. Pioneiro 1-2, desculpa. Constante, considere e mantenha o código 5042. Manda copiado. 5042. Negativo 5157, por gentileza, acione agora. Negativo 5157. Primo 2231, o segundo tráfego já passando a retaguarda. Coordena com a equipe de solo e chama táxi. Alternativo, gráfico 2231, na faixa do táxi. PO143, torre 18.95. Estabilizado o sinal, trem baixando, 6143. Variável 029, decolagem autorizada, pista 28. Autorizado, 47.12. Trem baixo checado o sinal da 29, Oxenea 28, Oxenea 6143. Oxenea 6143, continua a aproximação, aguardando a pista livre. O ajuste é no 011. Com 1011, prossegue aguardando 6143. Autorizada para o CR Vito 363, o Max Air Golf. Chanel 6143, vento 240 graus 03 nós, pouso autorizado, pista 28. Deu de pouso na 28, 6143. Pista aérea 27112, decolou agora aos 4.6, mantém proa até 2.500 pés, controle transfere 1208. Mantenha proa até 2.500 pés, chamará o controle 1208, FAB 27112, grato. 16999 visual com Airbus da Avianca na curta da 28. Afirmo, visual com Avianca azul 6919. Após o pouso do mesmo, alinha e mantém pista 28. Após a Avianca final do 28, ali mantém cabeceira 28, azul 6919. Para o 2712, completa o radar, saída Aron, subo para o 290. Saída Aron, sobe para 290, FAB 27-2. Pioneiro 1-2, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, Pioneiro 1-2. Chanel 6143, solo aos 47, libere a esquerda na delta. Chame o solo em 121, decimal 1. Ok, librando na delta, chamarei 1201-143. 1211. 21, obrigado. 2231, 64 no POD, 5 horas e 50, Altana, Brasília. Confirma o problema? 64, 64. Solo, boa noite, Oxenea 6143, Lisboa na Delta. 0 grau, 029, decolagem autorizada, pista 28. Decolagem 28, azul 6909. A retaguarda do Boeing até o pátio 3, aguardando para ingresso naquilo. Afirmativo, seguindo o Boeing da Gol. pelo PAT 3, aguardando ingresso na queda 2231. Para ataque Gol 269 com fundo oscilante. Confirma a autonomia alternado, o 1869. 3 horas e 30 minutos, alternado. 1869, autorizado o táxi. Via pátio 3, reporta na táxi veículo. Via pátio 3, reporta na táxi veículo. 1869. Solo, Xanem 143. O Xanem 6143 segue táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportaria que sua Juliette teria posição prevista? Posição prevista 7. 7, ciente. Azul 4206, aguarda para o puxe. 110, controle no 208. Ok, vamos ter próximo. Até 2500, 208, informa que tomou um vento forte à esquerda devido à aeronave da Oceané livre da pista, Estreito. Ah, Estreito, o boleto da Avianca atrapalhou a sua decolagem, é isso? Afirmativo. Ah, ciente, então. Obrigado pela informação. Olha, baixo, Vitor, corrijo, 6143. Copiou, Tom? Passaram 2231, mantenha a posição. Controle, boa noite, Azul 4, posição 6909, decolada, mantendo a prova. 6909, boa tarde, após 2500 pés, autorizado, restante na navegação, voando Leda. Aqui após 2500, voa Leda, 4169. Leda. Afirmativo, seguindo o Boeing da Gol, 190, Momo, ponto da esquerda, 231. Do 0712, chama centro Recife, em 126.85. 126.85, chamará o centro Recife, graças, boa noite. Pro 869 copiou a saída, mudança de pista? É, pois é, eu vou parar aqui na Alfa, próxima intersecção, para poder fazer um cálculo de performance aqui e dar passagem pro passaredo, tá? Gente, o Gol 869, só informa que essa área aí à direita está interditada, ok? Ah, exatamente, por isso eu tô parando aqui antes dela. Passaredo, você consegue passar? Conseguimos sim, obrigado aí, Gol, valeu. Valeu, a gente precisa fazer um cálculo de performance aqui na mudança aqui, tá? Mais uns 3 minutos, só o cálculo. Gente, o 1869, a saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa. Antes da Juliette, 6143. 6143, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 6143. Chama na torre, parceira 2231. Sim, mano, ponto de espera, torre 118, decimal 95, bom voo, 2231. 295, graças. Na navegação, voando na proa da posição pelo, pro ideal a 250. Oi, parceria 2231, ponte espera 210, pronto. Mantenha ponte espera, parceria 2231. Parceria, ponte espera 2231. Azul 2591, vento 250 graus, 029, decolagem autorizada, puxa 28. Autorizada decolagem 282591. Azul 4206, informo que houve uma mudança de pista, a pista em uso agora é 10, segue a saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. É 201 na escuta? Cover the ground. Central do 3712, request for level 130 do Aracaju, for the information, Zulu. 25, secundária 1251. 3325, lanterna 1251, muito obrigado, boa noite. Boa, bom, bom. 869, agora está pronto, no ponto de espera. Tem como número 2, gol número 9. 80. Salvador, boa noite, azul 2591. 2591, contato radar, saída coral 1. Autorizado direto coral, nível 160, sem restrições. Comando coral da presente, sem restrições, 160. O 2591. Da 3897, informação em curso agora é alfa, pista em uso A10. Aguarda o instante, cópia número 2. Prepara da Elia da Mótima. Do 4206, autorizado pushback de acionamento, chama táxi. Chama táxi, do 4206. 201, não me escuta? Variável 039, decolagem pista 10, autorizada. Iniciando a decolagem 1023, Ono Passarelo. Valeu aí, bom voo pra vocês. Valeu, um abraço aí, bom voo. Valeu. Afirmo o voo no 869 Lima, tem. Obrigado, Lena. 97, me escuta? Então, 3897, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após Taubaté, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5402, controle 120, decimal 8. Então, 3897, protegimento correto no 5, então, tô. Controle 6999 da Azul. Siga. Cruzando no 50. Azul 6999, chame Recife agora, na frequência 13325 e alterna 1251. Flight level 170, take off runway 10 with left turn, conde departure, then skulk 0260, Salvador departure 120 decimal 8. Flight level 130, could you confirm? Yes, 130. Roger, 130 is approved. Could you confirm the information? Okay, approved 130 to Aracaju. Depart from 1310. First, turn left, Bondi departure, 140260, control frequency 130, decimal 80, as of the 7-1-2. Azul 2712, read back, correction gate, correction on apron 3, call me when ready. M2201, na escuta. Hotel Salvador, passarela 223, ou não? Prossiga, passarela 223, ou não? Se autorizado, mantenha a proa dos 280, devido a formações próximo da posição Momo, o 223, ou não? Ou a proa de VATAP? Autorizado, direto VATAP, está presente, 2231. Direto VATAP, grato. Quando possível, coordenar barreiras, por gentileza. Claro. Salvador, gol 869. Gol 869, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Alefa. 360, Alefa, 1869, Azul 4206, 118 a bordo, 3 horas 14 minutos, alterando o Maceió. Azul 4206, autorizado, táxi de Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, Mongol. E a Índia, ponto de espera, chama torre 1895, azul 4206, até a volta, querida, obrigado, boa noite. Meu ação de dedicação, chegando a bom, desça para 4 mil pés com ajuste no 012. It's approved, pushback and setup, come back to taxi. Meu número 2 na aproximação, reduza para 2509. Azuba 206, boa noite. Ali da cola pista 10, vento 230 graus, 049. Ali, decola pista 10, azul, 4206. Descida mais Serra Golf. Não problema, mais Serra Golf está no ideal. Mais Serra Golf desça para 3 mil pés com ajuste no 0 no 2. 3 mil com 2. Voo 1869, informa o tráfego à sua direita, posição de 2 horas para 3. 8 milhas com rumo oeste, o mesmo rumo, cruzando agora o 075 e subindo para o 160, é um Alfa Tango 72. É, fechou, mas nós já estamos cruzando uma centena. Sim. zero. Torre operando na frequência 1, 1, 8, decimal 9, 5, solo e tráfego 1, 2, 1, decimal 1, 0. Atenção, taxiway Alpha, interditada entre taxiway Juliet e taxiway Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 1, 2, 2, decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Alpha. Salvador International Airport, information Alpha 2055 0, wind 240 degrees 02 knots, visibility 5 kilometers, broken 1500 feet, altimeter setting 1011, transition level 050, temperature 25 degrees, ILS X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Control tower on 118.95. Ground control and clearance 121.10. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway Juliet and taxiway India. Aircraft coming to military apron. Contact with Salvador operation 102.5. Flock of words in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information Alpha. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Alfa 2055 Zulu, vento 240 graus 02 nós, visibilidade 5 km. Céu nublado, 1500 pés. Ajuste de altímetro, 10, 11. Nível de transição, 050. Temperatura, 25 graus. Procedimento ILS, X-ray, para pista, 10. Pista em uso, 10. Rádio farol, Salvador, inoperante. Controle Salvador, 120, decimal, 80. Torre operando na frequência, 118, decimal, 95. Solo e tráfego, 121, decimal, 10. Atenção, taxiway Alpha, interditada entre taxiway Juliet e taxiway India. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122, decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Alpha. Salvador International Airport, information Alpha 2055 Zulu, wind 240 degrees 02 knots, visibility 5 kilometers, broken 1500 feet, altimeter setting 1011, transition level 050, temperature 25 degrees, ILS X-ray procedure for runway. Runway 10, easy 210 degrees 04 knots. Line up and take off runway 10, Azuki 712. E45, pronto, cópia. Prossiga, senhora, 645, pronto. Número 645, autorizado Vitória, via Perusque 50, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Videv. Aciona 5415, controle 120, destino 8. 360 autorizado, saída da 10, curva direita da El Leda Bidev, 5415 no transponder, pelo ISC 50, 1208 ao controle. 209, pista para 1000 cat pés, agora vou indo para a rotatória, agora transferência de comunicações. Essa é mais carga, vou fazer essa escuta, provavelmente vai efetuar um... uma descida em órbita, caso não consiga frear um pouco mais, mas não vai fazer nada, consigo. Mas é Golf, vou e comprou da rotatória. Caso não consiga atingir o nome que é de pé na rotatória, autorizado a espera no setor. 7, mas provavelmente consigo aqui, mais tarde. Táxi, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 1-8, decimal 95, ajustando 0-2, Mongol. Autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera de 2-12, canal 62, 01 graus, conta mais. Confirme quem chamou a torre? 3-8-9-7, prospecto acionamento no 5. Fode no 2-1-1, tá 3-8-9-7. Azul 272, radar contact, climb level 130, on Conde Departure. 130, Conde Departure, Azul 272. O 2591 está agora afastado para Coral 7 milhas. Já o serviço radar encerrado, suba para o nível 160 e chame o controle e leve na frequência 1201. 1201, obrigado, boa noite, 2591. Oi. Marcelo, vou realizar uma rota, mantendo a descida, reversar a rotatória de Dorma. Certo, Mike Serra Golf, está autorizado a descida em órbita, chega agora a torre na frequência 118.95 e tem bom posto. 95 graus, obrigado pela colaboração. Alfa Papa Lima Alfa Romeo, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.003, o ajuste no 012, informe estabilizado. Partiu para 2.003, no 012, vai reportar estabilizado do X-Ray da 1.001. Meu Mike Serra Golf, autorizado final do 1.007, aguardando autorização para pouso. Contato visual. O vento 230 graus 049, ajuste no 012. 12 graus. Sané 6201 na escuta, pronto? Negativo, Sané 6201, ainda aguardando mais alguns segundos. Bem, então chame pronto, Sané 6201. Bem, chamará, graças. 0231. O 4206, flight level 150, contact small receive center, frequency 126.85. 126.85, 4206. Mike Serra Golf, confirme. Vai terminar o... Tá terminando a órbita, na rotatória. Já perdeu a altitude e vai reto para a final da 17. Ainda está autorizado, tá? Final da 17. Reporte na curta. Sim. Vai reto para a final, Mike Serra Golf. Passarei do 2231, chama agora Recife, na frequência 1288 e alternado 135 decimal 3. 288-353, certo. Corre, Guaxané 6201, Sport 010, pronto. Guaxané 6201, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento variável 039. Recife decolar, Guaxané 6201. 201 ali, decola. Aparro meu Mike Serra Golf, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento variável 039. Após o pouso, prossegue para a contagem. Com a guarda aberta. Sim, obrigada. Obrigado, Sarita. 6201, decolou alto no 5, transfere no 208. 1208, Pantone, 6201, grato, boa noite. Pantone, Salvador, boa noite, Oceaner 6201, transfere e cruza 2000 para o 360, perfil da El Lirirumi. Lembra 201, contato com o radar, cedo da El, subo 360. 660, 6201. 897, próximo para o táxi com 220. Estamos com 3 horas e 45. Alterno, Gabriel. Então, 3897, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Então, parte 1 no Índia, 3895, volta à torre e 1012. Segue 897 da tarde. 295, grato. Com a 5, Airbus Natan, livre na retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Assim que livre, chama táxi, também é quase tempo. Bom, 705, via chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste 102, reporte no localizador. 32, desce 2000, via Bonf, reporta a lote, 1702. 3-2. Dado no... QLS agora. Papapá Lima Alfa Romeo, continua aproximação, aguarda autorização para pouso, tráfego já avistado, confirme o pátio onde irá parquear? Vai prosseguir para Aerostar, para o pouso, para o pouso. É, só tem aproximação para pouso na pista 10, aguardando autorização. Sim, já... Boa noite, Xanem, é 259. 659, boa noite, informação em curso Alfa, Guarulhos, pronto, pode ver? Afirmo, prossiga. 6259, autorizado, Guarulhos, VPZ Luna 0, após conforme roda, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5410, controle 120, décimo 8. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, pela Persulo 10, nível 360. Recolada 10, curva direita, da El, Leda, Mótima, 5410, transponder 208, controle de saída. 6259, trajamento correto no 7, em pronto. Câmara. Ali, mantém funcionando zero. Ali, mantém 3297. Segura mais, por favor, grátis. Tem que fazer. Vamos para ali, Alfa Romeo. Solo aos 20, direita. Solo 121, decimal 1. Salvador, o Papa Lima Alfa Romeo. Papa Lima Alfa Romeo, para o Pátio Aerostar. Autorizado táxi via Alfa. Reportante da Juliette. 3897, vento 260 graus 039, decolagem autorizada, pistão a zero. Decolagem autorizada para 3897. 40, Serra Campinas. Foro 645, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Índia 1895, obrigado. Estabilizado, bom, 705. 05, completa final, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 1895, bom, 705. Lima Alfa Romeo, conhece o aeródromo? Cliente ingressa Juliette, contorna o pátio principal. Lima Mike reporta na Quebec. 208. Confirma a frequência do controle? 1208, TAM 3297. 1208, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, ele está 3897, decolando o perfil da El Leda Mótima, cruza 1900. Boa noite, está 3897, contato radar, suba para nível 320, autorizado Leda. Atenção 320, da presente Boa Leda, está 3897. 145. Foram 645 ali, mantém. Mantenho 645, obrigado. Direita, posso solo 2-1, décima 1. Direito, 2-1, contato 0-5. Solo Salvador, boa noite, contato 0-5, livrou. Bola 705, boa noite, segue via Alfa, Juliette, portão 2, pátio principal. Alfa, Juliette, 02, com 705. Alfa, Romeu autorizado, Quebec, cruzamento da pista na 735, Papá, estacionar, frequência livre, boa noite. Tokyo 712, maintain flight level 130, radar surveillance technique, contact Aracaju approaching frequency 120, decimal 3. 203, pai. Pai. Na 645 decolou os 30, controle no 208, bom voo. 208. Controle Gol 1645. 1645, contato radar, ficou para nível 360, autorizado. É, vou para o nível 360, autorizado direto Leda. 7, pós 2000, direto Leda, extensão 360. E alterna 1251. Confirma a primária? 133, decimal 25. Copiado, acionando agora, sendo recebido 33, decimal 25, alterna 25, decimal 1, extensão 320. Tá, 32197, boa noite.